chegamos pra passear no parque. Ela me falou dos seus dias de glória e do que não está escrito lá nos livros de história. Que ficava excitada quando chega para dançar e do beijo que deu na rainha da França. Agora todos pensam que fui eu que ia crer, mas eu não sou filho amaníaco, eu juro que não sei. Eu nem a vi, sei que eu não tenho um álibi.